minha filha. O que é, morengueira? Acertei no milhar, ganhei 500 pontos, não vou mais trabalhar. Você de toda roupa velha aos pobres e a mobília podemos quebrar. Isto é pra já, vamos quebrar. Bré, bré. Quebra o guarda-roupa que seu pazinho compra outro, minha filha. E Telvina, vai ter outra lua de mel. Você vai ser madame, vai morar num grande hotel. Não vou comprar o nome não sei onde, de Marquês, Morengueira, de Visconde. E o professor de francês, mon amour, eu vou trocar seu nome pra madame Pompadour. Até que enfim agora sou feliz, vou passear a Europa toda até Paris. E os nossos filhos, ó que inferno, eu vou pô-los num colégio interno. Telefone pra mané do armazém, alô? Porque eu não quero ficar devendo nada a ninguém. E vou comprar um avião azul para percorrer a América do Sul. Mas de repente, Telvina me chamou. Está na hora do batente. Mas de repente, Telvina me chamou. Acorda, vagulina, jungusta, enguia, cana, dungura, morengueira. Foi um sonho, minha gente. É pra já, vamos quebrar. Quebra, minha filha, vou comprar um imóvel de 10 contos a você. Que tal, hein? Até que enfim agora sou feliz. Vou passear a Europa toda até Paris. E os nossos filhos, oh que inferno, eu vou pô-los num colégio interno. E telefone pra maré do armazém, porque eu não quero ficar devendo nada a ninguém. E vou comprar um avião azul para percorrer a América do Sul. Mas de repente, Telvina me chamou. Está na hora do batente. Mas de repente, Telvina me chamou. Acorda, morengueira, quebra a falta do moreno do lacerido, tu vai preso. Foi um sonho, minha gente.